Hoje eu vi o meu amor, ela estava tão bonita, tão bonita como flor. Mas ela insiste em não querer, não querer o meu amor, não querendo me perder. Como num conto de fada, eu vi minha amada chorando por mim. Ao mesmo tempo dizia que ela me amava, mas tinha que ir. Como num conto de fada, eu vi minha amada chorando por mim. Ao mesmo tempo dizia que ela me amava, mas tinha que ir. E eu fiquei aqui sozinho, só pensando nas palavras que ela disse ao sair, e sofrendo feito um louco, porque não a entendia, porque tinha que fugir.